escuta. Castanha Mike, São Paulo, nível 340, via 58, decola da 17, curva direita, subida Gole, transição Gonza, controle 119, decimal 8, aciona 5445, Oscar Castanha Mike. Paulo, 340 é nível, lá para os 58, decola 17, direita, Gole Gonza, 198 é o controle. O transponder 5445 está pronto para acionar. Acionamento correto, livre acionamento, tem a informação do POB? Afirmativo, tem 04 a bordo, com 5 de autonomia, está alternando Campinas. Gente, a Mike chame Torre 1 no 8.3 para iniciar o táxi, bom voo. Obrigado, bom dia. Com campo. Afirmativo. Chame Torre 1 no 8.3. 3, Bravo, tem foco. E bom dia, bom passando, Bravo, que tem foco. Black Sea Fox Trot para final no 7.3A, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, final no 7. 3602, Natana, solo 53, direita é próximo, 219. 219, 3602. O circuito vai seguir o Bravo X2 Fox. Sente. Sente, número 2 no circuito, Alfa 27. Sim, Fox, estou autorizado a presente, final para 17, quem? Entrar para aqui então, final 3 milhas. Afirmativo. Pode. Qual altitude está mantendo? Está mantendo uma, meu pé. Mate, o descida critério para final no 7 é passo estabilizado. Bravo, é que você for.